Eles que vivem agora ambos em Toronto, no Canadá, o álbum estreia Into the Lime e ouvimos este tema bem a pit para dar início a mais 2 horas de Orelha Extra. Olá, chama-se Shouting Match. Bem-vindos. Like all along, I've been learning how to live. Well, for years I've been drifting like a boat lost at sea. I've been out walking them tires on the railroad of sin. Well, now looking back to my life now, some of the things I've done makes me want to hang my head in shame. I was no good, no account, no damn heartbreaker on that railroad of sin. I was a highball train. Tinha saído em 2013, em edição própria lá pelos Estados Unidos da América, e finalmente tem uma edição cá no Velho Continente, através da Luz Records, no passado dia 17 de fevereiro. Falamos de High Top Mountain, último trabalho para Sturgill Simpson. Por aqui ficou já nosso conhecido Railroad of Sin. E notícias novas, bem frescas, vindas do lado de Shackleton. EP 12 polegadas com 3 temas, Freezing, Opening, Towing. Precisamente já roda o tema-título. Artistas incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo, de Fernando Pedrita. And we walk the road as far as the road goes. And we try to dodge the rock the valley throws. Revealer, caught a fever. We all have a sinking stone. And when the road presents a twisting case of fate, a meaner irony to contemplate. The season comes with a reason. We all have a setting sun. Distance, mark of distance. Your burden is your brilliance. And there's a vessel, a hidden vessel in the stone. Difference, not indifference. Your passion marks you different. And you'll wrestle, and how you'll wrestle to come to know the whispering light. The truth is often quiet, like it's whispering in light. Can tell you how to break the fever with light. The truth is often quiet, like it's whispering in light. Can tell you how to do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. And light is less and light is more in some. But don't confuse the weather for the sun. Revealer, magic healer. And when will your vision come? And lightning rods will guide your journey home. And revelations from a fist of bones. And when the rock weighs heavy in your soul, just tell it that you have earned the right to know. Revealer, how to break the fever. You carry it in like this demon's your kin. And you render it secrets. Then distance, knock of distance. Your burden is your brilliance. There's a vessel, a hidden vessel in the stone. Difference, not indifference. Your passion sparks resilience. And you'll wrestle, and how you'll wrestle to come to know the whispering light. The truth is often quiet, like it's whispering in light. Can tell you how to break the fever with light. The truth is often quiet, like it's whispering in light. Can tell you how to break the fever with light. The truth is often quiet, like it's whispering in light. Can tell you how to do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. A norte-americana Jazz Hope resolveu recriar o seu álbum de 2010, Hunting My Dress, em regime acústico e também mais esparso, com algumas guitarras e pouco mais, e resolveu também chamar uma boa mão cheia de amigos para ajudá-la nesta tarefa, entre eles Willie Mason, que acabamos de ouvir em Whispering Light. O álbum chama-se Undress. Esta é a primeira das duas horas de Orelha Extra, canal auditivo suplementar e um dos músicos do Mali mais injustamente ignorados é Lobby Traoré, ele que infelizmente já desapareceu, faleceu em 2010. Vamos recuperar a música do homem por aqui através do álbum Bamako Nights, Live at Bar Bozo, 1995. Vamos ficar com Banani. Thank you. Oh my gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. De volta ao notável disco de estreia do ano passado para a formação Melt Yourself Down, liderada por Pete Wareham, o álbum homónimo, e ficamos com o tema de abertura Fix My Life, e de novo Damien Jurado de Brothers and Sisters of the Eternal Sun. Let me sleep in the slumber of the morning. There's nowhere I need to be, and my dreams are still our calling. Lay your troubles on the ground. No need to worry about them now. Daylight shaking through the trees. Do not disturb me. Let me be. And if you need a place to land, I'll come down when you are weary. No more clouds to put away in the slumber of the morning. And keep me with you on the ground. All of my worries behind me now. Daylight shaking through the trees. Do not disturb me. Let me be. Let me sleep in the slumber of tomorrow. There's nowhere we need to be that will not be thereafter. Keep me with you on the ground. All of my worries behind me now. And be sure and wake me when eternity begins. Oh, É o terceiro disco em que Richard Swift dá uma ajuda preciosa a Damien Jurado, depois de St. Bartlett, Maracopa, agora este Brothers and Sisters of the Eternal Sun. Ficamos com os dois temas que o encerram, Silverjoy e Suns in Our Mind. Reta final da primeira das duas partes de Orelha Extra, de seguida o trio de Martha's Vineyard Fairies, é o seu último trabalho ainda, Mass.Grave. Bob Weston e Chris Brokaw, The Martha's Vineyard Fairies, do último Mass.Grave. Ficamos com Raymond and Sage. Calling all aliens, melhor rock and roll que por aí anda, Danny and the Darlins, Danny Crowe, Colin Burke e Richie Wolfheil. O disco é homónimo e desta vez soou por aqui You Treated Me Bad. Minutos finais da primeira das duas partes de Orelha Extra, com Fernando Cabrita. Para o fim, Old Fast, do último Gala. O regresso para Joel, R.L. Phelps and the Downer Trio. E depois ainda, possivelmente, as Melt Banana, ou a dupla Melt Banana, do último Fetch. I need you.

estamos de volta para fazer aquela que é a segunda e última hora de Orelha Extra. Começámos a mesma com o projeto do nativo de New Jersey, Alexander Ross. Cassetes editadas na altura, final da década de 80, e agora compiladas neste duplo álbum de vinil, Early Recordings 1979-1987, e o álbum Hello de Mellow Man de 1988, precisamente desse que ouvimos os temas Rainy Places, Hello de Mellow Man, Live's Orchestration, e terminamos com What Is Wrong With You, Fantastic Palace, no início da segunda e última parte de Orelha Extra. O ano passado apresentaram-se ao vivo em Leiria, concerto único em Portugal, e regressam este ano para mais um espetáculo, já este mês de março, mais propriamente no dia 12, desta vez no Teatro Maria Matos, em Lisboa. Falamos da dupla Teo Teardo e Blixa Bargeld. Smiling. Sou da dupla Theo Teardo e Blix Bargeld, Portugal, concerto ao vivo no próximo dia 12 de março no Maria Matos Teatro Municipal em Lisboa. Por aqui o tema que dá o título ao álbum conjunto da dupla, Still Smiling. Still there. Representatives. Can't you see how that the man looks? See how it on my lord. Orelha Extra, spreading the gospel around here. rapazes de Brooklyn, Nova York, Mainland, do seu EP estreia Shiner EP, ficamos com o tema título, Shiner, e depois Leave the Lights On. Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita, no ar através da Rádio UFSCar em São Carlos, no Brasil, e em Portugal, na Rua Ruc e Castrense. Dennis Ellsworth, de Hazy Sunshine, muito ao jeito de Springsteen este Harry Nilsson's Heart. The stars unlock, the windows open, let the choked out breeze wander through the hall. Like a ghost I know, spent his whole life hoping he could leave a trail like Harry Nilsson's heart. And if we all had someone to leave behind, the light won't die. Sense tight. Did you leave them hanging like the teary eyed at the railway station door? And we wave goodbye and forever change it. Starts in your mind with the loan again. No. Thank you. Este para Carla Bozulic, mais uma vez, através da Constellation Records. O álbum chama-se Boy. Desta vez, a escolha recaiu em Drowned to the Light. E outro grande regresso é o seguinte. Já falamos. Ah! de Puerto Rico, da Vila 666, deu-nos boas alegrias em disco e ao vivo, e eis que agora surge em registro a solo o seu frontman, AG Davila. O disco chama-se Terror Amor, ficamos com Salvajes, e vamos ouvir ainda Lo Que Não Será, AG Davila. AG Davila do Estreia, Terror, Amor, segunda e última parte de Orelha Extra, com Fernando Cabrita. E vamos entrar então agora na nossa Capela das Aparições. Vamos recuperar o disco Estreia, em 1976, para a histórica formação de Kent, no Ohio, United States of America. Liderada por Robert Kidney, tinha por lá também no saxofone Terry Hind, precisamente o irmão de Chrissy Hind dos Pretenders, e teve na formação inicial Gerald Casal, que depois viria a dar origem, ou viria a fazer parte dos Devo. Falamos da The Numbers Band, também conhecida como 156075, o álbum Jimmy Bells, Still in Town, e convém referir que esta era uma das formações preferidas de David Thomas dos Perubu.

Estamos de saída, e não assim tão mansinho, com os Sons of Kemet do álbum Burn. Ficamos com Inner Babylon e vamos abrandar sim agora com And Book for Mortals, o disco finalmente vinil, edição apropriada para a excelente música que Leta Rodman Melchior faz, os temas Hypatia Riles e Mar Serenitatis. Tchau.